Oi gente, bem-vindos ao Hack dos Cats, o podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP, seu host, com a gente hoje o Grilo, como sempre. Oi, tudo bem? E aí, Grilo? Grilo, fala pra gente por que Hack dos Cats? Porque aqui é BR. Perfeito, tira o 10. Esse é o episódio 10, a gente vai contar uma história sobre Phyrexia, mas não é aquela Phyrexia de alguns anos atrás, né? Não, não é a nova Phyrexia, é a Old Phyrexia. É a boa, é a grande Old Phyrexia. Uhum. Teve muita treta lá atrás. Isso. Mas antes disso, Grilo, como você foi no WMCQ? Muito mal. quer que eu conte a historinha toda? Eu posso resumir. Faz um resumão aí pra gente de como foi, tô curioso, pô. Tá, eu fui de GW Hate Bears. A lista que eu usei foi bem parecida com uma que eu fiquei no PTQ ano passado. Certo. Sabe como é, o formato evoluiu e tal, e eu também não tive muito tempo de treinar. Na verdade, eu queria ter usado uma versão BW do deck, que eu andei brincando esses dias, mas o Felipe ia usar a mana base, então eu acabei ficando no GW. É. Aí eu não tive muito tempo de treinar com a versão GW, né, ver como tá no ambiente atual. Então foi assim... Rodada 1, Jund, perdi 2-0. Rodada 2, outro Jund, perdi 2-0. Ai. Rodada 3, foi contra um Jeskai Combo e perdi de 2-0. Ô, louco. Rodada 4, foi contra um Amulet Bloom. E esse eu ganhei de 2-0. Aí. É, a match é naturalmente boa pra mim, só que na verdade não teve jogo praticamente. O cara bricou muito feio, sabe? Ah, acontece. Aí, rodada 4, foi bye. Eu ganhei de WO. E rodada 5, eu perdi 2-0 pra um Affinity. Eu cheguei, não, chega, pra mim hoje já tá bom, aí eu fui embora. o Felipe, eu não sei como foi, mas ele tava de BW Tokens e tava um pouco melhor que eu. Ele me contou que foi 5-3. Ah, tá. Aconteceram bem algumas coisas no meio do caminho lá, ele pegou bad match também, teve história da Zika, mas teve umas partidas bem próximas, né? E de fato, ele tava de BW Tokens. Uhum. Você chegou a ver o deck que venceu? Não cheguei não. Já adiantando, pessoal, infelizmente a gente não vai discutir o top 8 do WMCQ daqui, porque a lista não saiu em lugar nenhum. Não encontrei mesmo, nem no blog da Bazar. Falando na Bazar... Mas oi? Diga. Eu quero contar um caos que aconteceu no WMCQ. Isso que eu ia falar, o Willy Edel tweetou uma foto. Sim, é isso que eu ia falar. Eu não vi acontecendo, eu acho que tava na padaria, ou sei lá, tava concentrado no jogo, não sei. Mas o que aconteceu? O indivíduo vai lá e ele ganha, só que ele preenche errado a sleep. Ok. Aí ele vai lá, entrega a sleep, aí tem uma regra que é assim, cara, no momento que você entregou a sleep, não tem mais volta. Não adianta argumentar, se você assinou, você tá dizendo, esse resultado aqui é o que aconteceu. Aí então, ele tentou falar pro juiz Mora, eu preenchi errado, posso pegar de volta e mudar? Aí o juiz Mora, não, cara, foi mal, não é assim, não dá pra mudar. Aí então, o jogador, como um jogador maduro, como qualquer jogador de Magic, vai. Ele foi lá e chamou a polícia. Então, no evento, tivemos a polícia indo lá. Mas pera, ele pediu pro juiz mudar o resultado, né? Porque ele falou que preencheu errado e tal, e quando ele ganhou a rodada... Foi isso que eu entendi. Pelo jeito, se o campeonato não é tão sério, assim, se o juiz aceita, é possível fazer, né? Aí a rodada fica com os pairings como estão, mas na próxima, os resultados são alterados, né? Eu não sei, já é... Isso o Felipe que me falou, é possível fazer. Mas o juiz optou por não fazer, e o jogador chamou a polícia. Chamar a polícia, porque o juiz Mor não deixou aí com a autoridade máxima do torneio, o juiz Mor. Então o cara chega, já que não dá pra apelar pro nível máximo aqui da organização do evento, vou chamar a polícia, acho que a polícia pode resolver, né? Aí lógico que deveras a polícia riu dele. Ele falou, essa sua assinatura se fudeu aí, foi embora, sabe? Eu também acho que não tem muito o que fazer, depende muito do juiz nesse caso. Se é que de fato é possível que o juiz troque o resultado depois, né? É complicado, viu? Ainda mais esse torneio grande assim, se fosse um Friday talvez, né? Mas WCQ já é um torneio de grande porte, já tem umas regras mais duras. Imagina, muito tenso. Então, moral da história, preencha a sua sleep com cuidado, verifique duas vezes, não custa nada, né? Ó, moçada, é real nível competitivo. Os juízes esperam que você saiba que você tem que preencher direito o resultado. E não assine nenhuma sleep antes de colocar o resultado, antes de falar com seu oponente. Senão, não tem como chorar e voltar atrás. Não adianta chororô, cara. E se você não gosta da regra, por favor, não enche o saco dos juízes. Eles só aplicam a regra. Se não gosta da regra, já reclama com a Wizards. E não adianta chamar a polícia. Não adianta chamar a polícia, eles só vão de você. É, história triste, viu? Muito bem. É, fala, antes de começar o nosso episódio 10 aqui, falar do feedback que nós recebemos, né? Primeira coisa, claro. Do Coffels, ou Co-Elfs, alguma coisa assim. Na Liga Magic, ele falou sobre o episódio da Banlist, que nós comentamos em Modern, né? Sim, ele sim. Comentou sobre o deck de Restore Balance, que pode vir a usar o Ancestral Vision. Não é isso que ele falou. Ele falou que assim. Não, ele falou assim que não, é deveras Ancestral Vision, não justifica banir por causa dos Cascade. Ah, é? Aí ele falou assim que a gente não chegou a falar muito do deck de Restore Balance, que é outro que usa Cascade. A gente chegou a mencionar, mas foi tipo uma coisa, esse deck existe e parou, sim, aí, sabe? Sim. Mas existe, foi tipo um dos primeiros decks que fizeram no começo do Modern, sabe? Que aí funciona daquele jeito clássico. Você suspende o Greater Gargadon, que é uma criatura que, quando estiver suspenso, você pode sacrificar uma criatura, artefato ou terreno pra tirar marcadores, porque você suspende com 9 marcadores temporais. Aí você cascata pra um Restore Balance e já era. Seu oponente perde todos os terrenos, todas as criaturas. Aí logo você faz o Greater Gargadon, que é tipo 10/9, alguma coisa assim. É legal fazer isso no cubo, com o Balance de verdade e o Greater Gargadon. É. Ele também falou sobre o Topter Founder, né? Ele acha o combo muito... Ele falou que não, o combo é OP mesmo, não dá pra ganhar só com ele. Mas é a coisa do combo do Topter Founder com Sword of the Meek é que é um soft combo, sabe? Não é, fiz, ganhei, sabe? É tipo, eu tô fazendo essa coisa absurda, mas não é auto-win. Ah, sim. É, o Felipe até falou que não acha esse combo tão forte assim, ele até tinha comentado no próprio cast, né, depois falou com a gente no Face. Ah, assim, não, o combo em si é fortíssimo, o problema é o resto do deck, sabe? É aí que tá o pulo do gato, entendeu? Porque, de novo, é um soft combo, então não é uma vitória garantida, né, tipo o Splinter Twin, que você consegue fazer um deck facinho, assim, porque você faz a criatura, turno seguinte, Splinter Twin, você ganhou. Mas assim, eu ainda acho que é um combo bem roubado, sabe? É tipo, pagar um ganho de vida e faz um Topter é forte demais. Então talvez seja melhor continuar fora do formato. Também tem que levar em conta que, pelo menos, nosso ambiente lá da USP com o Caio, ele usava Time Sieve no deck, né? Ah, ficar jogando outros turnos. É, joga turnos infinitos, né? Porque Time Sieve vira, sacrifica 5 artefatos, ganha um turno extra. É, tendo as manas, né? Tendo as manas já era, sabe? É. Precisa de 5 ou 6 terrenos, né, fazer? Sim. É só 5 mesmo, né, que você paga 5, faz 5 Topters, vira, ganha um turno extra. E continuando, aí mais cedo, mais tarde, você vai ter mais que 5 terrenos, aí poder fazer uns Topters sobressalentes. É, não pode. Não é divertido. Não, definitivamente não. É. Bom, o Danilo também falou com a gente por e-mail, né, ele pediu pra gente falar de Commander. E de fato, Grilo, eu acho que é um formato que nós temos negligenciado aqui no cast. Ah, mais ou menos, né, que assim, não é um... Pelo menos falando de francês, não é um formato que costuma ter muitos eventos assim. A gente não tá exatamente negligenciando, porque quando uma carta joga Commander, a gente fala, essa carta vai jogar muito no Commander. Ah, isso não vale, Grilo. O grande problema da gente não... A grande razão da gente não falar tanto de Commander é que não é... Assim, mesmo o Commander francês não é um formato muito competitivo, sabe? É, mas é um formato divertido, né? Acho que é o mais popular dos formatos de mesa de cozinha, né? Dos casuais. Todos nós jogamos, né? Sim, tá na nossa lista, tem um programa de Commander vindo aí, e praticamente só vamos falar disso, mas no dia a dia, assim, fica um pouco mais difícil. Trazer, inclusive, lista de top 8, né? Essas coisas também é complicado, porque apesar de ter eventos semanais, nunca tem, não é nada muito expressivo, né? Assim, se você souber de algum evento mais expressivo, que define o meta, de onde sai a inovação, manda pra gente que a gente comenta, mas que eu saiba, assim, o maior evento que eu achei nessa semana foi um de 50 jogadores, que não é muito, muito grande, é evento 1x1, né? É, sim. Mas de fato é um formato divertido, e só pra dar um gostinho aqui, Grilo, fala aí qual o seu commander, fala aí dois commanders que você gosta, que você joga. É, atualmente eu tenho montado um deck mono black do Maga. Maga, o 3 manas pretas e mais X. X, mono black control, praticamente. É um Sapling of Kofenor. Que é meio que um toolbox de criaturas, é super legal. E eu tava com um deck super divertido do Zozu montado até agora. Ah. Só que eu dei uma desmontada pra fazer meu francês de Equeranos. Perfeito. Legal. Eu gostava também do seu deck de últimos Nebuliforme. Ah, nossa, esse era legal. Tem que montar de novo algum dia. Eu vi pra você chutando bundas com esse deck, cara. Foi muito legal. O pessoal não espera, né? Ó, pra galera aí de casa, últimos Nebuliforme é assim, é uma criatura de legiões. É, 3 em colores de uma azul, 3-3, tem todos os tipos de criatura. E pode atacar como se não fosse barreira. Muito bem lembrado. Tipo, montei o deck inteiro só baseado nisso. Então, é tipo um tribal maluco, né? Que tinha um monte de Merfolk, mas aí também tinha Fala, que dava mais um, mais um. Tinha Terreno de Titan Spawn, que vira, regenera, esquilo, aranha, inseto, alvo. era uma beleza. Você conseguia tirar proveito, né? Das características, claro, dessa carta. Claro, legal. Claro. Era um deck super legal. Eu desmontei porque eu tava perdendo demais. Porque o pessoal do ambiente lá de Commander começou a melhorar muito o deck deles, aí o Últimos não conseguiu acompanhar, sabe? Tadinho. Bom, no meu caso, pra jogar Magic Online, eu gosto do Sequar, Carcereiro da Morte. Uhum. Ele é um card Jund, né? Duas incolores, uma preta, uma vermelha e uma verde. Pra quem não lembra, ele é 4/3, e toda vez que uma outra criatura que não seja ficha morre, você põe uma ficha 3/1 com um ímpeto em jogo. Eu fiz um deck muito sinérgico com essa habilidade. Pinça Craniana joga demais nele. Tem vários tipos de criaturas que você sacrifica e tira valor, né? Como o Sakura Tribe Elder e outros carinhas assim. Então é um deck que joga muito. E só expondo à luz uma errata da versão dele em português, que em português está escrito que os elementais 3-1 tem voar. Não é voar, é ímpeto. Tá, é verdade. Que é o Leandro que tava jogando como se fosse ímpeto. Todo mundo achando estranho. Pô, como é que é? Como se fosse ímpeto, não. Como se fosse voar. Todo mundo olhando assim, pô, não dá a ver, porque criatura preta, verde e vermelha vai ter voar, né? Aí acabou que é tradução porca mesmo. Uhum. Eu inclusive adoro no Magic Online quando o pessoal não entende que, apesar de ele morrer junto com outras criaturas, quando o oponente faz uma cólera, um efeito de cólera, as fichas entram do mesmo jeito, né? Então o oponente às vezes tem 12 ou 15 de vida e não entende isso. E dá a colega dele. Então o Sequoar morre, mas deixa lá 5 fichas de herança. E aí eu ganho jogo com elas. É muito engraçado. Você vai lá e vinga todas as criaturas que morreram. Exato. E pra jogar com papel, é lógico, né? Como eu faço coleção de lendas, eu jogo com a Capitã Cisai. É, claro, fácil. E é um deck de toolbox, é um deck onde eu posso usar as melhores cartas que eu tenho, que são lendas, e eu acho divertido, eu gosto dela. É legal. Eu não sou muito fã de assim, deck que você tutora, porque, sei lá, é uma coisa mais minha, sabe? Eu gosto da aleatoriedade de comprar uma carta, né? De sempre procurar a carta exatamente que você precisa, sabe? Ah, o deck acaba perdendo isso, tenta sempre jogar da mesma forma, ou fica dependendo do seu comandante pra buscar as respostas. Perde um pouco da graça, né? Sim. É, porque se não for isso, você vai começar a comprar cartas, tipo, por que eu tô comprando Vorinclex no segundo turno, sabe? O que você tá fazendo na minha mão? Por que eu tô comprando esse terreno lendário tão cedo? Então, tendo ela em jogo faz toda a diferença, que assim você monta os seus draws, né? Você ganha muita vantagem de carta também, compra o que precisa na hora. Cara, imagina tutorar o Magit quando você quiser. Sim, putz. Bom, e é isso. Ele também pergunta pra gente, na nossa visão, quais são os melhores arquétipos de decks? Os mais interessantes, né? Em cada formato. Uhum. Pergunta difícil do Danilo, hein, Grilo? O que você acha? Cara, a primeira coisa no T2, o T2 tá pra mudar bastante, eu acho. Opa. Hoje, o mais interessante no T2 é a Abzan, porque eu até tô roubando meio, né? Tô fazendo um cheat aqui usando essa resposta, porque a Abzan é tão abrangente. Tem a Abzan Rally, que é um deck mais ou menos de combo. Tem o Abzan Control, tem o Abzan Midrange. Mas o Shell do Abzan é muito forte e é seguro jogar com ele hoje. Cara, eu vou pagar de hipster e falar que toda vez que um deck me pega interesse, é deck que as pessoas não estão usando muito, sabe? Então o pessoal fica no Abzan, Abzan, eu chego, que saco Abzan. Aí chegaram com aquele UR Artefatos, eu já virei a cabeça e opa! que deck é esse? Eu quero ver. Entendi. É um deck interessante também. Novas tecnologias. Eu gosto de decks criativos, sabe? E o anti-Abzan, né? Porque vai as duas cores que não estão no Abzan. Porque é verdade, né? Completamos bem a resposta. No caso do Modern, eu gosto bastante desses decks de combo, mas eles variam tanto, né? Como a pergunta dele foi dos melhores decks, Modern é um formato bem aberto, né? É gigantesco. Assim, decks que sempre aparecem, é Twin, é um Delver, o É Sultai Delver que estão chamando agora? Não, agora é a versão Grixis que tá jogando. É, mas... isso, a versão Grixis que tá aparecendo bastante. Eu gosto de Jundi e algum desses Delvers, porque Delver é um arquétipo, é um win condition, mas vai mudando, né, às vezes. Uhum. Depende do meta, depende do que mais tá jogando. Mas é um shell. Geralmente tem azul e preto e mais uma outra cor. Ou vai um vermelho ou um branco também pra você tentar imitar aquele shell de Legacy. De Legacy, que né? Que joga com Path, que é um remover de uma mana. Joga com Raio, que é remover de uma mana. E joga com Delver, né? Uhum. É, bem nessas mesmo. É, eu gosto dos aqui como do Modern também, mas são Living muitos, End, né? Living End. Tron, até o próprio Star Palace. Grishel Brand também. Achei super legal. Mas na boa, um deck que tem chamado bastante atenção, apesar de a gente não ver lá na nossa lista top há algum tempo, é o Twin, porque você tem a opção de estar pro design já preparado contra vários tipos de deck, afinal você tem counter, né, no deck, e ele não precisa exatamente do combo. Ele é um deck que não precisa do combo pra ganhar. É um deck competitivo, forte pra caramba. Falando em não precisar do combo pra ganhar, você já viu a versão Living Twin? Que é a junção do Living End com o Splinter Twin. Nossa, eu não vi esse negócio bizarro. É, que realmente, as peças do combo do Splinter Twin custam 3 ou mais, então dá pra colocar no Living End de boa. Nossa, que bagunça. Deve ficar mais difícil de jogar com um deck desse. Não, às vezes não. Bom, vamos passar pra manutenção, a gente já passou bastante tempo na... Vamos lá, na Tap Phase. Bora desvirar então, Teobaldo, condição das estradas. Vai, fala aí, Teobaldo. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Depois daquela chuva desgraçada, né? Porque o Queranos fez a festa essa semana, hein? Teve um dilúvio, mas se você tá ouvindo, eu tô vivo aqui, sobreviveu ao dilúvio de São Paulo. Tá, mas vamos corrigir um grande erro que cometemos semana passada, que foi esquecermos de eu falar das fetch de choques full art nos boosters de Battle for Zendikar. Então, esclarecendo rapidão, existe uma mini edição dentro da próxima edição, né, chamada Expedições para Zendikar, ou Zendikar Expeditions. E nessa edição tem 25 cartas. Você vai abrir uma dessas cartas mais ou menos a cada case, ou seja, a cada 6 boxes. É como se fosse abrir uma mítica rara, né, um pouquinho mais fácil do que uma mítica rara. Foil. Isso. E uma mítica foil vem uma vez a cada 6 boxes, ou case, né, que é o que a gente chama. Ou seja, é muito difícil abrir uma, né? Mas essa com certeza vem. Você vai num pré-release aí de tamanho médio, deve ver alguém abrindo uma dessa. Com sorte, você vai ver duas sendo abertas. E quais cartas estão presentes, Grilo? Além das duas novas, né? Cinco duas novas, que estão chamando de Tangolands, mas eu acho esse nome horrível, então por favor não chame de Tangoland. Eu sei que eu fiz um drama por causa de como as pessoas chamam os clãs, mas Tangoland é um nome muito feio. É, também acho. E as Fetches e Shocks. Então são 10 Fetchlands, 10 Shocklands e as 5 duas novas, 25 Isso. cartas que se pode abrir. Todas elas são full art, só que tem o texto, né, do que elas fazem. Elas são foil. Caríssimas. Vão valer um bom dinheiro. E tipo, não compre boosters de Battle for Zendikar achando que você vai abrir uma, porque as chances são bem ínfimas. Eu não entendo porque o pessoal ficou tão excitado. As pessoas ficam excitadas como se fossem ter acesso a 4 de cada uma, né? O pessoal fala, não, agora o preço vai explodir. Mas cara, as chances de você tirar são tão pequenas. A chance, sabe, é muito pequena. É mais um tempero ali pro set. A chance é de 0,7% a cada booster. É muito pouco, né? Você precisa abrir muito booster pra ter. Melhor comprar, sei lá, raspadinha da telecena, né? Se você tá precisando de Fatland, compra uma Fat avulsa. Não precisa ter uma dessa full art. Se você abrir um negócio desse, vende, pelo amor de Deus, é muito caro. Eu vi isso aí em pré-venda por mais de $220. Putz. Uma das Fats antigas, né? Então, é a coisa pra vender, não é a coisa pra guardar. A não ser que você queira dar pump nas suas cartas, né? Mostrar pra todo mundo. A não ser que seja pra comando. Pra commander pode. É uma só, né? Então não precisa fechar o set de um negócio desse. Essa coisa bonita de commander, né? Você só precisa de uma de cada e pronto. É bom reassunto aí. Você não precisa comprar 4 Force, não precisa comprar 4 Tampo. Olha, é verdade. Só um de cada. Isso é ótimo no comando. Tipo, é carta cara, mas você só precisa de uma. Então aí pesa menos na consciência quando você compra. Exato. Bom, outra coisa, já tinha carta spoilada, mas acho que nós esquecemos de falar, em nome em português, das novas fichas de Eldrazi que vão, que as cartas novas vão fazer. Antes eram fichas de Spawn, né? Spawn era em português? É, Prole, eu acho. Prole, isso. Prole Eldrazi, eram 0/1. As fichas novas serão Rebento Eldrazi. Tem a mesma habilidade de sacrificar pra gerar uma mana incolor, mas eles são 1/1 agora. Ó, só. É, depois de alguns anos lá em Zendikar, eles ganharam de ataque. Muito bem, e agora falando um pouquinho mais do Spoicalypse que está sobre nós. Bom, vamos começar falando das promos? Vamos lá, promos. Já foram lançadas todas as promos, já sabemos quais são todas as promos. Grilo, qual a promo de Gift Box? Gift Box é, bom, pra quem não sabe, uma caixona que eles lançam lá mais pro fim do ano, né? Que assim, é uma caixona gigante pra guardar suas cartas e vem acho que meia dúzia de boosters, terrenos, divisores e uma promo que é sempre uma carta incomum da coleção, né? Tem os colantes também. E os colantes, pra você colocar nos divisores. Isso. E o da Gift Box de Battle for Zendikar vai ser Scythe Leopard, que é uma verde 1, no Landfall ele ganha mais um até o fim do turno. Então é incomum bem padrão, né? É uma carta agressiva de Landfall. Muito bem. A promo de Buy a Box, que é aquela que você pode ganhar ao comprar uma caixa, não é que toda caixa que você compra vai ter uma? Não, é que é um número das boxes na pré-venda vai ter. Aí a partir de um momento as boxes não vão mais ter quando você comprar. É mais ou menos assim que funciona, eu acho. É, e vai ser Ruinous Path. Eu acho que nós falamos o nome dessa carta em português, mas é o Heroes Downfall, né? Novo, só que é feitiço e tem Awaken por 7 manas. Então, como Heroes Downfall de fato tá caindo do T2, provavelmente você vai precisar dessa carta. E se quiser ela brilhante com 5 símbolos de mana lá, é uma boa pedida dessa Buy a Box. A promo do release, Grilo, Só lembrando que no pré-release a promo vai ser qualquer uma cara ou mítica da coleção. Então, sim. Não teremos mais promos específicas para pré-release. Mas da release a gente ainda vai ter. E vai ser o Blight Herder. Eu não sei se a gente chegou a falar dele. Não, acho que não falamos. É um Eldrazi, é o Processor Eldrazi. 5 manas em colores 4/5. Quando você conjura ele, você pode colocar duas cartas que seus oponentes são donos do exílio no cemitério deles. E se você fizer isso, você ganha 3 fichas de Eldrazi Sion. Que eu já esqueci como é em português. Rebento Eldrazi. Isso. Então é 5 manas 4/5. Se você tiver conseguido exilar duas do oponente até esse ponto, você pode colocá-las no cemitério dele e põe 3 fichas de rebento. Interessante. Bom, a promo do Game Day é uma incomum, é um encantamento branco, é uma incolor e duas brancas, tem lampejo, quando entra em jogo você pode exilar uma criatura até ele continuar em jogo, se chama Ecstasy Snare. É interessante, como é que é o nome da comum, o encantamento de duas manas que faz isso sem lampejo? É Journey to Nowhere. Journey to Nowhere que custa uma branca a mais, mas tem lampejo. Bem interessante. Eu acho que vai ver jogo essa carta, viu? Talvez. Só pelo fato de ter lampejo. Muito bom. E a última promo que temos aqui? Se você fizer top 8 no Game Day, você ganha um Radiate Flames promo. Radiate Flames nós falamos na semana passada. E você também ganha um playmatch bem bonitão. E há especulações de que o vampiro que está nessa imagem seja a Drana, aquela estrela Bloodshift lá de Rise of Eldrazi. Tomara, hein? Especulações, né? Tipo, tem muita cara dela, tá usando mais ou menos a mesma roupa, mas não podemos afirmar nada por enquanto, né? É verdade. As duas promos de Game Day são full art, né? Apesar de ter o texto. Só lembrando que Radiant Flames é um tipo de piroclasma, né? Pode dar até 3 de dano em todas as criaturas se você pagou com manas de cor diferente. Isso. Tem mais spoiler, né, Grilo, além dessas promos? Sim. Falar que de 6 cartinhas, as melhores que nós vimos até agora, né? As que vale a pena comentar. Começar por Irrupção Planar. É um Mass Removal, ele é branco, raro, é um feitiço. 3 incolores e 2 brancas, destrói todas as criaturas que não sejam terrenos. E tem Despertar 4. Então você pode pagar 5 incolores e 3 brancas pra jogar isso e transformar um terreno seu em um bicho 4/4. Mass Removal. Eu lembro da época que Mass Removal custava 4 manas. Ah, sim. Bom, a coisa de Despertar é que eu olho pra todas as cartas com Despertar e penso, pô, eu acho que talvez valha a pena em um deck de controle, né? Porque aí você não precisa ficar gastando o seu slot com criaturas. Essa carta tem um problema que vai ter competição com End Hostilities, né? Que é de... End Hostilities e, claro, o nosso Language. E com Language também. Mas ela é bom saber que tem um Mass Removal no formato, né? Uhum. Se você vai jogar um pré-release ou um draft. E ela tem esse despertar por 8 manas. Eu acho que é muito, né? Mas é um valor que você pode agregar e se esperar um pouquinho pra jogar. Uhum. Tá. Em seguida, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que tá confirmado que as mainlands inimigas vão ter no bloco. Yay. A ruim é que também tá confirmado que não vão ser todas em Battle for Zendikar. Algumas vão aparecer só na próxima coleção. Ah, é? É, eu não sabia. Tá confirmado pelo Microsoft. Então provavelmente vão ter 3 nessa coleção e as outras 2 vão vir na próxima. Peraí. O senhor Marco Água Rosa falou pelo Twitter? Pelo Tumblr dele. Perguntaram: vai ser tudo em Battle for Zendikar ou vai ser dividido entre Battle for Zendikar e o Wolf of the Gatekeepers? Sei lá. Juramento das Sentinelas. Isso aí. Ele falou: vai ser dividido. Então, okay. Provavelmente vão ser 3 aqui e 2 lá. Estranho, né? Mas elas serão de cores inimigas. Isso, então, só pra dar um gostinho, é Lumberry Falls. Entre jogo virado, vira adiciona uma verde ou uma azul. 2 incolores, uma verde e uma azul, ele vira uma criatura 3-3 com Hexproof até o fim do turno. Gostei muito não. É bem realmente comparado com os outros, né, que tinha... toda vez que bate, ganha marcador mais um... se bem que a verde e branca do World Wake original também não era a larga de coisa, viu? Era tipo 3-4 alcance. 3-4 alcance, é verdade. Tipo, era a piorzinha do ciclo. Tomara que essa seja a piorzinha, a gente veja coisas mais legais aí. Uhum. Mas enfim, vamos para um feitiço raro aqui, que é trazer à luz. É 3 incolores, uma verde e uma azul. Tem que convergir. Procure em seu grimório por um card de criatura mágica instantânea ou feitiço com custo de mana convertido igual ou inferior ao número de cores que você gastou para conjurar essa mágica. Depois exila ele, embaralha seu grimório e você pode jogar ele sem pagar o custo. Assim que teve esse spoiler, o Travis Vu olhou e falou: acho que dá pra usar no Living End. né? Tipo, o Living End vai ficar mais caro, mas agora você tem a vantagem que não precisa mais conter seu deck, você não precisa mais só usar coisa com custo menor que, maior que 3. Dá, porque o custo convertido do Living End é 0. Então, independente de que mana você gastar pra conjurar essa mágica, você vai conseguir pegar o livrinho de conjurar. Bacana. Só lembrando, num deck de 5 cores, você vai pagar 5 manas e procurar algo de custo 5 e ou jogar menos. Sem pagar o custo, né? 5 ou menos, sim. Isso, bem lembrado. Sim. Esse algo tem que ser criatura, mágica instantânea ou feitiço. Uhum. Essa carta tem muito cara de combo. E sim. Provavelmente Commander, nada mais que isso, né? Não consigo ver isso aí jogando tipo 2. Mas a gente nunca sabe. Sabe, vamos esperar pra ver. Grilo, Planinauta, vamos Planinauta. Eu queria falar do Planinauta Preto, porque eu gostei muito dele. Fala dele, então. É... Obnixilis Reaceso. Então... Reaceso. Tá bom. Então, a gente chegou a falar do Obnixilis, que ele era um Planeswalker, perdeu a centelha, só se fudeu em Zendikar. E agora ele voltou a ser Planeswalker, olha só que legal pra ele. É o Planeswalker, Nixilis, 13 colores, 2 pretas, 5 de lealdade, mais 1, você compra um card e perde 1 de vida, menos 3 de destrói a criatura alvo, menos 8, o oponente alvo recebe um emblema com, toda vez que o jogador compra um card, você perde 2 de vida. Cara, primeira coisa, como é que você volta a ser um Planinauta? Tipo, pode isso, Arnaldo? Bom, como ele voltou a ser Planinauta, ainda será explicado. Tanto que acho que foi hoje que saiu um artigo no Serda Wizards falando com textinho descrevendo como foi cada arte de cada interação do Obnixilis, né? Então, tipo, tá lá o Obnixilis humano. Aí então fala: não, é humano, careca e tal, ele tem cara de ser mal e tal. Aí chega o Obnixilis caído, aí tipo, não, é um demônio sem asa, tal. Aí chegou a arte do Obnix reaceso. Tem que fazer o Obnix tal. Ele ganhou de volta a centelha dele através de... Aí, tipo, apareceu lá texto cortado. Filha da mãe. Então espero que ainda saberemos a história de como ele acendeu a centelha. Tudo bem, só pra lembrar, esse personagem tem uma versão de carta Planinauta que é antes de ele perder a centelha, né? Saiu num produto de Commander. É, Commander 2014. Isso, e ele podia, inclusive, ser o seu comandante, né? Uhum. Nesse produto. Depois não, né? Isso foi depois do primeiro Obnixilis que saiu, que foi uma criatura, foi um demônio. Uhum. Ele já tinha perdido a centelha aí. E agora ele recupera a centelha e vira um Planinauta de novo, que é diferente da primeira versão de Planinauta dele que nós vimos. Sim. Né? Sim. Nesse caso, 5 manas por 5 de lealdade, com a habilidade de destruir uma criatura assim que entra, sem perder ele, né? Sem sacrificá-lo. Me parece bom. Ele me parece ótimo, principalmente num deck de controle, porque as duas primeiras habilidades são, tipo, só card advantage. E o ultimate dele é um ótimo win condition. Também acho. Um belo clock, sabe? Eu gostei que o design dele é muito limpo, Grilo. Você vê a carta, mesmo em português, é pouquíssimo texto. Em contrapartida, daqui a pouco a gente vai falar da Kiora, né? Sim, mas, o design dele tá bem limpo. Tá... É bem gigante, foi feito pra jogar competitivo mesmo, no construído. Tá muito com cara do que um planinauta preto faz, né? Uhum. Que é comprar carta, é destruir criatura e é fazer o cara perder vida toda vez que alguém compra um card. Bom, outra coisa que o custo dele me tira um pouco a vontade. Porque 5 manas você já tá pegando pesado. Se fosse 3, você achou que... Não tô dizendo que ele assim teria que ser 3, mas 5 manas talvez haja competição com outras cartas, né? A gente não sabe como vai ficar o formato, sim. mas ele é justo, por esse ele custo. É justíssimo. E consigo ver ele jogando competitivo sim, porque é aquilo, ele pode se proteger destruindo uma criatura, gera aquela vantagem de carta imediata, né? Uhum. Então acho que vai ser muito comum ver ele fazendo o seguinte, entrando menos 3, turno seguinte mais 1, turno seguinte menos 3 de novo. Então você gastou uma carta e produziu uma vantagem de carta gigantesca, né? Sim, sim. Bacana. Vamos para a próxima, então? Vamos para o último spoiler do dia. Kiora, Mestra das Profundezas, com uma arte bem, digamos, provocante. Ela tá surfando. Tá surfando um tentáculo do povo. Cara, ela tá literalmente surfando. Se você ver a onda ali atrás, o formato, a onda tá pra quebrar. Uhum. Então, ela é um planinauta Kiora, mítico. Ela custa 2 incolores, uma verde e uma azul. Entra com 4 de lealdade. Mais 1, desvira até uma criatura e um terreno-alvo. Menos 2, revele os 4 cards do topo do seu grimório. Você pode colocar um deles de criatura ou terreno na sua mão. E o resto no seu cemitério. Tá pequenininho aqui, tá difícil de ver. É, cemitério. Isso. Então você, menos 2, você revela os 4 do topo, pode colocar até uma criatura e um terreno na sua mão. E menos 8, você recebe um emblema com toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você pode fazer ela lutar com a criatura alvo. Depois de colocar esse emblema, você coloca 3 fichas 8/8, do tipo polvo. Então eu gostei muito menos da Kiora. Olha, eu, pelo custo, eu acredito que ela, talvez, eu acho que ela tem como até ver mais jogo, cara, pelo custo. Ah, duvido. Ah, não, cara, mas tipo, se chegar pelo custo, beleza, mas o que adianta o custo se o que ela faz é tão menos interessante, sabe? Olha, habilidade de menos 2 dela gera vantagem de carta na hora, né? Vai te dar 2 cards, com certeza. A habilidade de mais 1 dela pode te ajudar a baixar o Lamog novo no quinto turno, se você tiver o Shaman da Forgotten Ways. Não. O que é relevante. Eu duvido, ela provavelmente vai jogar mais do que o novo Sarkhan. Mas eu acho que o Obnix vai ter mais potencial. E a Kiora, não sei, pra começar ela já é de 2 cores, né? Então você precisa já se restringir mais, sabe? A gente tem visto aí Dex Multicolor jogando à vontade, né? E as habilidades dela não são pra ser menosprezadas, não. Tudo bem, ela tá muito longe de usar Ultimate, né? Subindo 1 por turno, lá, 1-8, e não é tão garantido que vença o jogo, assim, o Ultimate dela... Se der uma cólera depois não fica tão relevante assim. Mas a vantagem de carta que ela pode gerar, você gastar uma carta pra conseguir 2 e posteriormente mais 2 se ela não morrer, é muito grande. Não é pra se ignorar, não. Não, e ela é meio que um ramp, né? Ela vai te gerar mana, vai desvirar a criatura, de repente aí desvirando um Shaman do Forgotten Ways. Você consegue gerar uma mana absurda pra baixar um Eldrazi. O principal problema dela é que quando ela entrar, Nykthos vai sair, sabe? Esse é um problema. Que realmente, se ela entrasse junto com o Nykthos, seria muito melhor. Tipo, imagina só, já toneladas de mana e fazer ela desvirar o elfo que desvira terreno e o Nykthos, olha só que beleza. Nossa. Bom, concordamos que são 2 planinautas bons, né? Que vão entrar no T2. Eu concordo que um deles é bom. Kiora, eu já tenho minhas dúvidas. Eu não tô dizendo que ela é horrível, mas eu já não tenho tanta certeza. O Nykthos eu tenho mais certeza que ele é ótimo. Bom, vamos ver, o T2 vai mostrar pra gente. Só tem uma carta aqui no final, Guilherme, que eu queria comentar. Não é spoiler oficial ainda, tá na Salvation, mas é só mais uma curiosidade pra quem joga Commander, com certeza é staple. É um terreno raro chamado Shrine of the Forsaken Gods. Deuses esquecidos. É um terreno que gera uma incolor ou gera 2 incolores. Só que você só pode gerar 2 incolores se você tiver 7 ou mais terrenos em jogo. Então lembra bastante o templo do falso deus. Não, mas o problema é que essas 2 incolores você só pode usar pra gerar, pra fazer mágicas incolores. Isso, esqueci de falar essa parte. Você só pode fazer mágicas incolores. Se você tiver 7 terrenos ou mais. Não, eu acho esse terreno destruidor de booster, viu? Ah, com certeza. Por ser uma carta rara. Não, eu acho que nem comando. O pessoal geralmente vai preferir usar templo do falso deus mesmo. Ah, pode usar os dois, né? Não me impressionou muito, não, viu? Olha, é uma carta que você não... O templo do falso deus, ele não gera sozinho, né? Não gera manipulação. Não gera sozinho, mas esse aqui, pô... Eu acho que só vai conseguir jogar naqueles decks monocolo... monocolo não, em colores do... Sei, comandante Ulamog, carne, essas coisas. Isso por si só não me impressiona, eu achei essa carta ruim. Se você tiver uma quantidade, digamos, 10 mágicas... É uma restrição muito grande pra gerar mana. É quase... Você lembra do Untadaik? Lembro, tem essa carta. É aquele nível de restrição, sabe? Tá certo que essa aí não é tão ruim quanto o Untadaik, pelo menos essa aí vira pra gerar uma incolor. E você não paga vida. Então você não tá perdendo, teoricamente, você não tá perdendo seu land drop, né? Tem um defeito com essa carta, o maior pra mim, que você não pode usar pra ativar habilidade de carta incolor, por exemplo, equipar. Também. Né? Se pudesse usar isso aí, com certeza, porque todo deck pelo menos vai umas 3 espadinhas, vai além das espadas mais uns 3 artefatos, e um Ugg, um Karne. Aí se você tiver 10 cartas incolores, mais as habilidades de mesa, já tá bom, a carta é usável. Uhum, mas já que não é o caso, né? Pois é. Ela fica um pouquinho pior. Bom, mais anúncios aqui, Grilo. No dia 3 de setembro, tivemos o update dos 25, do top 25 do mundo, né? Uhum. Temos 6 americanos lá na frente, o Eric Frolic ainda continua em primeiro, e o Seth Manfield, que venceu o campeonato mundial, subiu 2 posições e está em segundo lugar no top mundial. Só chamar a atenção para 2 brasileiros aqui. Que são? O Paulo Vitor, o PV está em 18º, e o Thiago Saporito. Isso, então o Willi Edel caiu desse top, e o Thiago Saporito apareceu pela primeira vez aqui, ele não estava classificado antes. De todos os jogadores que foram reclassificados, o Thiago Saporito é o único que não estava aqui antes e apareceu, né? Uhum. Eu acho que era só isso, tem muito americano nessa lista, meu Deus. É que a gente discutiu outro dia, né, que nos Estados Unidos é bem mais fácil de conseguir jogar torneio, né, bem mais... Sim, tem que ter um campeonato mundial, o mundo contra os Estados Unidos, pra ficar mais justo. É, claro, por que não, né? E eu acho que fora Estados Unidos e Canadá, o Brasil é a única nação que tem... Não, o Japão também, tem mais de um representante. Uhum. Né? O Brasil até que vai bem no ranking mundial de Magic, olha só que legal. Claro, pelo número de GPs que nós temos, pelo número de apoio que a gente tem. Pois é. Então, depois do 7-1, podem largar o futebol e começar a ir pro Magic, olha só. Sensacional. Bom, última coisa, então, falando sobre notícias do Magic Online aqui. Saiu um anúncio ontem sobre... tem vários anúncios, né? Mas as coisas mais interessantes é que vai ter os R&D Challenges. O Challenge vai ser uma chance de jogar Magic Online contra o pessoal de desenvolvimento da Wizards, né? Então tem alguns nomes famosos aqui, como Melissa Detora, Adam Prosa, Ken Nagel, né? É o pessoal, a Jackie Lee também. Alguns são ex-jogadores e outros são... Todos trabalham lá dentro, né? O formato é Modern. E você pode acabar dizendo para os amigos, venci um cara lá da Wizards. Bacana. Tem premiação? Você pode esfregar na cara dos seus amiguinhos. Isso. Vai ter o Streamer Showdown também. Para quem não gosta, não costuma acompanhar os streamers, né? Tem vários streamers já famosos. E inclusive alguns são bem didáticos, dá pra aprender muito com eles, outros dá pra dar muita risada, que eles são engraçados, e eles também conversam sobre diversas outras coisas durante a stream, né? O Travis é um cara engraçado, ele faz decks engraçados em moda, divertido, ele vai estar lá. Sim, o Paul Shield é um cara legal, da Tiano Fairball de acompanhar. Marshall Sutcliffe, que é o narrador, né, principal dos principais eventos de Magic, ele também é especialista em limitado. Vai estar lá. Esse Streamer Showdown vão ser 2 pódios de draft com o Legacy Cube, o Cubo Legacy, e você vai poder acompanhar todos, cada um à sua maneira. Deixa eu dar a data aqui. Streamer Showdown vai ser no dia 25 de setembro. 25 de setembro, beleza. Ser que dia da semana? Vai ser uma sexta. Eu vou colocar aqui o link na descrição do claro. Cast, assim. Como é de costume, né? E a última notícia do Magic Online é Time Spiral. Você já draftou Espiral Temporal? Já, o bloco inteiro. Não, eu tô falando só da edição. Só a edição não, O bloco inteiro foi divertido. Mas a edição especificamente não. Eu não lembro se é só a edição ou o bloco inteiro em que aquela carta azul Mystical Teachings é muito forte. Tem até um arquétipo não sei. De Flash com ela. Bom, enfim, vai ter os drafts fantasmas, né? Uhum. De flashback dessa edição. Vai ser, lógico, 3 boosters de espiral temporal. Esse evento vai começar logo depois do dia 20... Não, vai começar no dia 16. Isso, no dia 16 de setembro e vai até o dia 23. Uhum. Então você vai poder pagar 80 play points ou 8 tickets pra jogar. E lógico, você, como é Phantom, é um evento Phantom, né? Você vai ganhar play point. Detalhe aqui é que se você jogar o draft suíço e não vencer nenhuma partida, você pelo menos recupera 10 play points. Vai pagar 80 e vai recuperar 10. Uhum. Bom, é terminada a nossa fase de manutenção. Terminou, vamos pra compra? Bora pra compra. Vem, Teobaldo. Preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Grilos, quem mexeu mais aqui? Durante a semana. Eu tô vendo aqui, vou dizer quem mexeu mais. Slivers. Ah, você tá olhando Modern. Modern e Standard. Alguns livros do Standard também subiram um pouquinho. Verdade. Mas foi por causa do Modern. Foi por causa de um torneio Modern, né? Por causa do Star City Games Modern Open de Cincinnati, que aconteceu nesse sábado agora, que um deck de Slivers ficou em oitavo. Aí isso teve um belo efeito em tudo quanto é Sliver, né? Pois é, o pessoal não deve nem saber o que faz o Fractio Cyperacel, ou Sad Sliver, que é a carta que mais subiu. Ah, sim, que é uma... Ah, o legal de Time Spiral é que tem tanta carta saudosista, né? Ah, sim. Sad Sliver, todos os Fractios têm essa criatura, ganha mais um se você controlar um pântano e tem uma preta regenerar essa criatura. Isso aí é pro Sad Troll, lá de Alpha, que é uma carta da lista reservada, né? Que Isso é 2 incolores, uma vermelha, 2/2, ele ganha mais ou menos, se você contar um pântano, tem, paga uma preta e regenera. E ele é uma máquina no Chandalar. Joga muito em Chandalar. Joga muito em Chandalar. É sério, demais, cara. Bom, enfim, esse Sad Sliver, ele é 3 manas, 2/2, né? É 2 incolores, uma vermelha, 2/2, e ele pode ser buscado com o Collected Company. Isso. Que é muito importante pro funcionamento desse deck. E ele cresceu 267% na última semana. A média dele tá $10. Porra, deu uma boa crescidinha, hein? Bela subida, né? A segunda carta que mais subiu, em Modern pelo menos, foi aquele Shapeshifter Aliado. Que continua subindo, né? Ele tinha subido bastante semana passada e continua. Não tem por que não, né? Ele tá em média $3. Vamos ver aí o que acontece com os aliados daqui pra frente. Em T2 teve uma carta que subiu bastante. Foi a Hardened Scales. Aquele encantamento verde de uma mana que duplica os marcadores +1/+1 toda vez que você põe um. Não, na verdade é toda vez que você vai pôr um marcador +1, você põe um a mais. Uh-huh. Não é que duplica. Eu acho que foi por causa de um dos spoilers de Battle for Zendikar, que é uma criatura que no Landfall você coloca marcador +1/+1 e toda vez que ela for sofrer dano, ao invés de você tirar um dos marcadores. Subiu mais 21%, tá em média 2,20. Mas é mais especulação, né, Grilo? Não é especulação, é provavelmente pessoal do casual, né, também. Porque aquela carta não é grande coisa, tanto que a gente nem se deu o trabalho de falar especificamente dela nos spoilers, né? E olha, pra você que gosta de UR, Topterus, a carta que mais desvalorizou, tá em queda mesmo, caiu 13%, foi Topter Spy Network. Uhum. Né, aquela fábrica de Topterus, a Bitter Blossom dos Topterus. Ela caiu bastante, tá em média 3,30. Pois é. Eu acho que de destaque foi isso. Eu só queria falar uma coisa. Tem uma carta que manteve o preço depois dos spoilers das Dual Lands novas, que é o Cavaleiro da Orquídea Branca. Faz sentido. E então, ele tá menos de $1 em alguns lugares. Eu tô olhando aqui na TCG Player. Uhum. E é uma carta que pode buscar Dual Lands. Sim, sim. Então, como tá muito barato lá fora, se basearem no preço de lá fora pra te oferecer algum, eu sugiro segurar um pouquinho. Porque se a gente vê um deck branco, mono branco ou branco e mais uma certa cor começar a jogar, tem chance aí desse cara dobrar até triplicar de preço. Tudo bem, ele é reprint, né? Eu entendo sair em fragmentos de Alara também, mas tem potencial, afinal, pô, 2 manas, 2/2, iniciativa, e você busca um dual land. Parece bom, né? É, mas eu acho, no fim das contas, o preço dele tá justo, né? Um sim, dólar sim. É um preço justo, aqui seria 3,50, sim, ele não é exatamente máquina, né? Não é nenhuma máquina, mas é, se jogar, provavelmente vai ser 4 em cada deck, então vai puxar uma certa demanda. Bom, chega de compra, vamos pro combate antes de ir pra principal? Opa, vamos lá. Afinal, somos prós. Claro. Combate. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast. Um combate grilo, primeiro WMC que bizarro que a gente teve. Sim, é, foi... Na Dinamarca. Na Dinamarca. Tem um top 8 bizarríssimo na Dinamarca. Bizarríssimo. Martin Miller ficou em primeiro com um deck de Living End. Sim, a Living End já mostrou nas caras de novo. Segundo o Ad Nauseam, que é um deck que eu não via faz tempo, cara. Até que é refrescante ver ele de novo, sabe? É, até enjoar, hein? Jogando, chegando na final do Modern. Qual é o esquema de win condition desse deck? Win condition, assim, você tenta tenta fazer a graça do anjo ou não vida, morte vida frixiana. Uh-huh. Então você faz até enjoar pegando seu deck inteiro. Então a ideia é que você vai lá e conjura a tempestade relampejante, que é uma instantânea, que é uma cor duas vermelhas, dá X de dano a criatura alvo jogador alvo, sendo X3 mais o número de marcadores de carga nele. Sim, é uma instante que você coloca marcador de carga em cima. E tem a seguinte habilidade: descarta um card de terreno, coloque dois marcadores nele. Ah, entendi. Você pode escolher um novo alvo pra ele, qualquer jogador pode usar essa habilidade enquanto ele estiver na pilha. Então a ideia é fazer isso, você vai estar com o seu deck inteiro na mão, então você vai descartando todos os terrenos e aí mata o oponente com um Lightning Storm gigante. E funciona, hein? É, funciona. Pior que funciona. Legal. Próximo, terceiro lugar é um deck que esse tal de Victor coloca. É 4/5 cores, good stuff. Coisas boas. Na verdade o deck tem 4 cores, mas ele faz splash pra um terreno preto por causa de chamas tribais, né? Ah, mas sim. Isso é um deck. É um zoo. É um Zou mais Geist mais Mago da Conjuração Relâmpago. Isso, explicou bem, Grilo. É um Zou com Geist com. Tem Tarmogoyf normal. É um deck que chega, nossa, eu vou pegar todas as criaturas legais que tem no Modern e colocar. Foi mais ou menos isso. Isso, Zou com Geist, Snapcaster e, é claro, tem companhia agrupada. Claro. De Company, né? De praxe, né? Também o quarto lugar. Esse aqui é. Vai lá, Grilo. Que chama a nossa atenção. Começa pelos terrenos. Tá, beleza, ó. Os terrenos. 3 com Clariférico, 3 Remanso Funesto, 4 Torre do Relicário, certo. 24 Ilhas e 20 Prantos. 54 terrenos no deck. Cartas que não são terrenos. Caça ao tesouro, 4 caças ao tesouro e 2 infestações de zumbis. Ah, fantástico. Parabéns ao Simon Nielsen. Se eu fosse ele, colocava pelo menos um set de pó de soro aí pra conseguir pegar caça ao tesouro. Pra quem não entendeu como o deck funciona, assim, você faz caça ao tesouro, você pega o seu deck quase inteiro, faz infestação de zumbi e descarta tudo pra fazer um monte de zumbi. Esse o deck. Nossa, ele fez top 4 com esse deck. O sideboard também é engraçado, né? Tem 4 coação, 4 delir e 7 ilhas. Porque às vezes você precisa de mais ilha no deck. Puta que sarro, cara. Então, se você quer jogar Modern no Magic Online, monte esse deck. É meio ticket. Exatamente, meio ticket, porque o Felipe montou, depois que ele viu a lista, ele montou esse deck e jogou no Magic Online e ganhou algumas partidas, inclusive. Ele falou que custou meio ticket. Sim, foi baratíssimo. Bom, o resto. De resto, o único deck que sobressai é o Dreadvine, né? Dreadvine, que fez top 8 nesse campeonato. Que é outro deck que tá meio que numa fase experimental, não sei. Ah, que saudade. Aves do Paraíso. 4 Aves do Paraíso em um deck. Que legal. 4 Caranguejo do Edro. É engraçado porque se chama Dreadvine, só que não tem nenhuma carta com Dread. Tem uma carta com Dread. É uma Maldição Sombria no sideboard. Nossa, verdade. Interação com o Cemitério tem uma carta só. Na verdade, é uma cópia, só que é o Cocedor de Destino. Eu digo interação com o Cemitério é que você pode fazer alguma coisa direto do cemitério. Não, não, mas então, também tem rastejador de túmulo, trepadeira vingativa, tem mas eu te falaria mais. Sim, agora deck, eu tô vendo, nossa, é verdade. Deck de fã com cemitério, sabe? Você vai descartando coisas e fazendo coisas no cemitério, Falando nisso, eu sei que a gente não tá falando do T2, mas há um tempo atrás surgiu numa lista, acho que fez top 16 no torneio da Star City, um deck de tipo 2 de Cromantícora. Ah, sim, é com aquele Flayer lá. Isso, preto que se usa Delve pra castar ele e ele tem as habilidades do que você esquadrinhou, né? Foi um deck divertido e favorito da galera, todo mundo parar e olhar pro deck. Isso, 5 minutos de fama, mas é engraçado. Foi engraçadíssimo. O resto do top 8 não tem nada de interessante, é Grixis Control, Tokens, Splinter Twin. O top 4 foi fantástico, cara. Living End, Atenji War, um Zoo com um Gás, Snapcaster, uhum, e o Treasure Hunt. Sim, principalmente o Treasure Hunt. Treasure Hunt é aquele tipo de deck que você pode, quando for comprar pão, você, em vez do troco, você pede um deck de Treasure Hunt. Bem nessa, né? Esse deck que joga, eu tô com uma Treasure Hunt sem texto aqui. Duvido, porque é um deck muito caro. Eu sei, apareceu ser impressionante, né? Mas o cara conseguiu, foi bem. É. Bom, teve um outro top 8 bizarro, ainda na Europa, lá na Bélgica. Top 8 do WMCQ. Uhum. O primeiro lugar foi Tooth and Nail, dentes, unhas e dentes. Unhas e dentes, que é uma mágica lá de Mirrodin, né? Que... 7 manas, você ou coloca duas criaturas da mão. Escolhe um. Você procura no seu deck por duas criaturas e põe na mão, ou põe duas da mão em jogo. E você pode entrelaçar a mágica pagando duas incolores. Então é um deck bem interessante, né? Ele vai rompando com solo fértil, o Topia Sprawl, essas coisas. E aí depois vai lá e faz um Enhaku com o Xenagos. Isso, o esquema do deck é chegar a 9 manas, comprar o Unhas e Dentes, porque tem 4 cópias no deck, né? Ele rampa bem com o Top Sprawl, com solo fértil e vegetação exuberante, que é um encantamento de terreno que toda vez que ele for virado ele gera 2 verdes, né? Com o Garru que fala bravo também. Então depois de rampa bastante, ele vai usar Unhas e Dentes para pôr o Xenagos e o Enhaku ao mesmo tempo. O Xenagos vai dar ímpeto pro Enhaku. Mais 15 pro Enhaku. E só mais 15. Uhum. E se você não desistir do jogo até lá, você um herói. Bom, é assim, ganha mais 15, você morre na hora, né? Então. E eu gosto da lua sangrenta, 3 luas sangrenta no sideboard, bacana. É bacana, a lua sangrenta é sempre bom. Depois temos Ascendência Bizan, que é outro deck novo, que é o encantamento da Ascendência Bizan, que até agora ninguém prestou atenção, sabe? Então, só pra quem não lembra, Ascendência Bizan custa, né, uma Abzan pra baixar, é um encantamento raro. Quando entra no campo de batalha, coloca um marcador +1 em cada criatura que você controla. Toda vez que uma criatura que não seja ficha que você controla morre, você coloca uma ficha 1/1 branca de espírito com voar no campo de batalha. É um deck que tem, sei lá, muita cara do aristocrata, sabe? Da época do Standard com Ravnica. É iniciado com Ravnica. Esse deck tem Voz da Ressurgência, tem Tem Teiza, minha amiguinha Teiza. Ah, tem a Teiza. É bem cara de aristocrata. A ideia é, tipo, você sacrificar coisa por um efeito e nunca ter desvantagem de carta, porque você vai ganhar uma ficha, sabe? E aí, além disso, ao sacrificar, você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá sacrificando pelo efeito benéfico em outra criatura. E tem, por exemplo, o Artista do Sangue. Quando um bicho seu morre, você ganha 1, o oponente perde 1. Então fica num loop desse. Eu gostei desse deck, sabe? Esse tipo de deck é interessante que me chama a atenção. Mas a gente não vê ele com muita frequência, né? Eu acho que é fácil lutar contra um deck desse. Não é um tipo de deck que a gente consegue ver dominando. A principal coisa que faz esse tipo de deck ganhar é que as pessoas não estão preparadas contra, sabe? Exatamente. Foi o caso, fez top 2. Uhum. Chegou em segundo lugar. Bom, o próximo é um Tron, depois teve Tron. Um Jundi. Em quinto lugar tem um deck chamado Sunny Side Up. Que é, pra quem ouviu o nosso podcast semana passada, lembra de quando a gente falou do Combo Jags? Tem gente que ainda tenta jogar disso. Ah, é Eggs? É Eggs. Olha, Eggs. Ao invés de usar... Só que ao invés de usar Second Sunrise, ele tenta abrir rodar os cofres. Com dois abrir os cofres. Aqui é 6 manas. Mas no geral o deck é a mesma coisa. Cacetado. É praticamente a mesma coisa. Que legal. Então, sei lá, se você gosta de ser aquela pessoa, tá aí a dica. Muito bem. Teve um Instant Reanimator e 2 Affinities logo depois. Alguma coisa diferente no Tron ou no Jund que eu passei rapidão? No GR Tron? Não sei nem. Deixa eu ver. O Tron tem Heraku, porque. É, o Lamog é na lista de Tron de sempre, a princípio. Como que o Tron vai baixar em Heraku? Com o Tron mesmo? Tô olhando aqui. É, com o Tron. Não tem por que ser outra coisa. Ok. É, lista bem básica mesmo. Apesar de que faz tempo que você não vê usando os Eldrazi, né? Mas, pra quem tava com saudade. É. Tá na vibe agora, né? Vamos e no Jund, nosso amigo Trag Tusk aparecendo. Saudades dele. Ah, eu não tenho saudade, não. Fazia tempo que ele não aparecia. Ele é muito injusto pra estar fora desse formato. Né? Ele é 5-mana, 5-3, ganha vida, põe ficha. É impressionante. É, cara, o pessoal que jogava de Burn nessa época não tinha uma vida terrível, hein? E a Wizards foi estúpida de colocar ele com aquele anjo que blinca na mão. É, o anjo da restauração. Nossa, cara. Foi só não beleza. Pode, isso não se faz. É, mas eles foram lá e fizeram. Esse combinando dominou o formato. Bom, falar do torneio grande, um torneio que teve só 650 pessoas jogando. Só isso? Nem só vale a pena. 650 pessoas jogaram Modern lá no Star City de Cincinnati. E quem venceu foi o Todd Anderson, jogador até pro, né, famoso, conhecido. Ele venceu com Infect. Certo, então já dá pra perceber que não teve uma presença tão grande de Jund, né? Que os primeiros lugares que é o bad match de Infect. Isso. Os em segundo lugar teve Infect também. Isso. Então não teve Jund at all. Não, no top 8 não teve mesmo. Então não, nada de impressionante. Terceiro lugar foi Affinity, quarto foi Merfolk, quinto outro Affinity, sexto o W Control, que provavelmente é parecida com a lista do Yuya Watanabe no Worlds. Não, é bem diferente. O que tem de diferente? Blade Splicer. Anjo da Restauração, pra brincar com Blade Splicer, Kent Finx, Snapcaster. Uma lista parecida, mas teve umas liberdades artísticas. Ok, só voltando aqui à lista do campeão, eu não lembro muito como que é Infect nesse formato Modern, mas ele tá jogando 4 Gitaxian Probe, normal isso? Até que é, viu? Porque às vezes você só vai querer passar direto pra comprar os pumps, né? Você não quer perder muito tempo com... Ok, ele joga com 2 Serum Visions. E também é bom pra saber se a barra tá limpa pra você atacar, sabe? Ah, isso é importante. 2 Serum Visions. 2 Serum Visions também, né? Também? Não, Serum Visions é um pouquinho mais inovador. Ok. Se bem que eu não sou... Eu nunca gostei de deck de Infect, então não sou tão inteirado assim. É, Magic é pra ter 20 pontos de vida e não 10, né? É. Negócio é reprintar Liches. Você lembra de Liches? Liches? É. Liches é uma carta branca. Putz, acho que deve ser de Terras Natais. É a que tira os marcadores de... É, você tira os marcadores de veneno, pra cada marcador de veneno que você tirar, você perde vida, alguma coisa assim. Enquanto o Mark Rosewater residir em Seattle, essa carta nunca será. Ele disse que odeia Liches e explicitamente falou que tipo, o propósito de Infect é você não conseguir tirar os marcadores de veneno. Pois é. Bom, o grande destaque desse top 8 foi o oitavo lugar. O oitavo lugar, que a gente já deu uma discutidinha, que foi o Slivers. Deck de Fractios. O deck tem 30 Fractios e 10 mágicas. As 10 mágicas são, lógico, Vial, 4 Vial, 2 Decaimento Abrupto e 4 Collected Company. Por quê? Porque Collected Company com Fractios é pão demais. Todos os Fractios são colectáveis, né? Colectáveis, colecionáveis. Sim. Todos eles. Menos no side que tem 2 Sliver Hive Lord. Ah, sim. Nossa, aí, o que dá indestrutível. Esse mesmo. É o Lord que dá de M15, cacete. Bom, muito bem. Então é um deck simples, né? Porque vai pro rosto do jogador. Slivers não tem muito o que pensar. Faz Slivers e bate que nem um doido. E lembra daquele Sliver raro que a gente falou, o Fractious Vermelho lá? Vai 3 dele no main deck. Bacana, Grilo. Eu acho que estou satisfeito. Está satisfeito? Podemos passar para o prato principal? Yay, fase principal. Vem, Teobaldo. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. É hora de história, Grilo. É hora de história. Bom, estamos na segunda semana do mês, então o episódio dessa semana será historinha. Como assim segunda semana do mês? Agora é... eu decidi assim que... Virou igreja isso aqui, é? Não. Que assim, o primeiro episódio de LoL que a gente fez foi tipo na segunda semana de agosto. Eu achei, já que a gente vai fazer uma vez por mês, vamos fazer toda segunda semana do mês? Ah, muito bem. Eu gosto de quanto mais lore, melhor, então. Então, já que é assim, já que vamos fazer um programa mensal, decidimos começar desde o começo. E por desde o começo, quero dizer, a gente vai hoje contar a história do livro chamado The Throne, que é a história da criação de Phyrexia. E, não saiu um bloco exatamente com essa história. Esse livro foi lançado como um prequel para o bloco de invasão, mas no geral é um prequel para a saga de Urza e de Weatherlight inteira. A história acontece tipo mais ou menos 5 mil anos antes da Brothers War, que é a história de Antiquities. Se você começou a jogar Magic de 15 anos para cá, é triste falar assim. Mas se você é velho que nem eu. Você não conhece direito essa história. Phyrexia, por que tem a nova Phyrexia, né? Porque antigamente tudo era centrado numa batalha contra esse plano, que a gente chama de Phyrexia. E se você lembra de algumas cartas antigas do bloco do ciclo de Ra, de Alísios, Alianças, você vai ver cartas do Gerhard lutando contra alguém, levantando uma espada, ou cartas do Urza, ou um tal de Jix no nome de algumas cartas, né? A Ashnod, que inclusive aparece em Core 7. Né? A armadura de Ashnod aparece lá em quarta edição. Sim, eu acho que sim. Sim, eu abri. E aparece o altar dela também, acho que em quarta edição, quinta. Qual? O altar de Ashnod, é verdade. Esse pessoal, a história deles vem logo depois da história dos Tran, né? Esse livro veio introduzir o que acontece logo depois, que é uma treta gigantesca, que deu origem ao primeiro Planenaut que a gente segue aí durante anos na cronologia do Magic. E fala um pouquinho, né, sobre esse plano que gerou tanto problema pra gente. Inclusive foi o nosso arqui inimigo durante os primeiros 5 anos da história do Magic. A primeira expansão da história foi justamente Antiquities, que acho que foi a segunda ou terceira expansão de Magic. A primeira acho que foi Arabian Nights. Sim, a primeira foi Arabian Nights. Então, a gente tá voltando bastante no tempo, viu? A história de Antiquities já é posterior à história dos Tran. Sim, sim. Então, é mais ou menos 5 mil anos depois da história dos Tran. Bacana, Gil. E como é que começa essa história? Bom, antes de mais nada, dar um pouquinho antes, vamos fazer um disclaimer, né, que o MP não leu o livro, eu li, só que faz um tempinho. Então, a gente está se baseando em resumos, né? Então, se a gente esquecer alguma coisa ou se falar alguma coisa errada, é só corrigir, não tem problema. E vamos partir do princípio que muito milênios atrás existiam os Tran, que era meio que uma sociedade meio que steampunk, assim, entre aspas, sabe? Que eles tinham uma boa tecnologia e toda essa tecnologia era ativada com Power Stones, que são meio que umas pedras com energia, né? E nessa época, a magia não tinha cores, ou pelo menos a teoria das cores não existia. Tanto que no livro tem uma cena que chega um cara pro outro e fala: ô, você ouviu essa teoria, cara, que na verdade toda magia é dividida em 5 cores: branco, azul, preto, vermelho e verde. Aí o cara retruca: nossa, que essas doideiras que esse cara fala, imagina só, magia é dividida em 5 cores. Então foi bem dos primórdios mesmo, né? Então, se não me engano, essa história acontece em Dominária mesmo, né? Dominária. Sim, Dominária. E lembrando que acho que eu vou me adiantar um pouco aqui, mas 5 mil anos depois, quando os irmãos Urza e Mishra descobrem alguns artefatos dos Tran, eles chegam à conclusão de que essa civilização era no mínimo tão avançada quanto a deles 5 mil anos depois, né? Não mais. Então, para dar uma ideia de como os Tran eram avançados nesse sentido tecnológico, né? Tudo isso graças a, como você falou, as Power Stones. Isso. Bom, então vamos para a história, né? O livro começa com uma treta maligna, mas é aquele tipo de livro que começa com uma treta maligna e depois volta no tempo para dizer como chegamos aqui. Então, a história de verdade começa com um artífice chamado Glacian, que é considerado um artífice genial, sabe? Que ele trabalhou em muitos equipamentos pelo Império Tran, né? Certo. Ele sempre mexia nessas coisas. E um belo dia, ele é esfaqueado com uma faca feita por uma dessas Power Stone por um intocável. Intocável é meio que Assim, é que nessa. No Império Tran tem uns prisioneiros lá que ficam numas cavernas assim, todos doentes, numa condição péssima. Eles são chamados intocáveis. É, só uma coisa, o Gleison, se eu não me engano, ele fazia Power Stone, ou ele inventou as Power Stone. Não tem uma passagem dessa? Foi uma boa pergunta, agora eu não lembro. Ele trabalhava muito com as Power Stone, mas não lembro se ele só sabia como usar elas ou se. Ele sabia fazer. Acho que ele sabia fazer. Só isso significa que ele era o bambambam de lá. Ele era, né? Um bambambam. Sim. Mas enfim. Ele foi esfaqueado por esse intocável durante uma rebelião, né? Isso. Qual o nome desse intocável? Geeks. Geeks. Que já aparece em várias cartas. É um sujeito, digamos, um pouco pontudo. Pontudo, não, na época ele era um humano qualquer, né? Ah, é verdade. As cartas em que ele aparece, ele tá já modificado. Ele é completamente deformado, né? Bom, enfim, ele é esfaqueado e ele adoece. Aí fica naquela coisa, pô, o nosso Jesus aqui está doente, ele vai morrer, o que é que fazemos? Os curandeiros não estão conseguindo fazer nada. Aí chega a esposa dele, que ela era arquiteta mor do lugar, né? É. Então ela tinha um certo poder. Nome dela? Rebeca. Ou Rebeca, pra ficar mais fácil. Perfeito. Aí ela chega assim pro conselho da cidade e fala: bom, já que ninguém aqui consegue, vamos fazer o seguinte. A gente exilou um cara por fazer algumas uma sacanagem, né? Ser um cuzão no caralho. Mas já que a coisa tá feia, vamos chamar ele de volta. E essa pessoa é nada mais, nada menos que Yawgmoth. Ah, meu Deus. Que futuramente será conhecido como o infalível, aquele que não deve ser nomeado. Que é Infirexia, ele tem meio que status do Voldemort mesmo. Tipo, ninguém se atreve a falar o nome dele. É sempre o infalível, o pai das máquinas, essas coisas. A gente não sabe muito sobre o Yawgmoth antes de ele ser exilado, né? Só que é o suficiente pra saber que ele causou problemas antes. É. Né? Bom, mas a gente já chega lá. É. Então, Yawgmoth vai lá ver os intocáveis lá no, nas cavernas e descobre que todo mundo que tá lá nas cavernas tá sofrendo da mesma doença, que ele dá o nome de Thysis. Que é uma carta que saiu lá em Espiral Temporal. Espiral Temporal. Que é uma carta que todo mundo tentou chamar de... É tipo uma palavra muito impronunciável, mas tipo, pra quem quiser saber, se pronuncia Thysis. O PH lá são meramente ilustrativos, eles não servem pra nada. E a lepra do Magic. É a lepra do Magic. Na verdade, Thysis é uma doença real. E na verdade é apenas um nome muito chato pra tuberculose. Ah, perfeito. Mas dessa história é meio que uma lepra mesmo, meio que varicela, sei lá. E o então, Yawgmoth é chamado pra curar o Gleison. O Gleison, que ele é o meio que bababa, né? Então ele chama essa doença de Thysis, que é porque é uma palavra baseada no Trunks, que significa degradação contínua. Ok. Então ele chama lá o Geeks e o Gleison pro laboratório dele e vai estudando, né? Aí ele descobre que, pô, vocês estão doentes por causa justamente das Power Stones que vocês adoram. Então é menos pra lepra e mais pra tumores gerados por radiação, mais ou menos, sabe? Ah, bacana. Então isso faz os intocáveis ficarem putos, né? Porque a caverna fica exatamente embaixo da Mana Rig, que é onde eles fazem as Power Stones, então... Faz sentido. Então é por isso que tá essa treta. Então o Geeks foge, chega, mano. É, barato é louco. Vai ter treta agora. Porque... Ele foge. Ele foge, mano, vai começar a planejar, né? Vai começar as montretas dele. Tá, então o Yawgmoth vai lá e convence os elders do lugar pra, pô, dar uma graninha aí pra eu conseguir, pesquisar essa doença, né? Aí ele vai lá, ele tem a ajuda de um assistente chamado Zod. Nenhuma relação com o vilão do Super-Homem. Que ele descobre que ele pode usar alguns metais pra fazer um cero pra usar contra essa doença, né? Certo. Aí então, ele vai lá pesquisando, aí chega o Geeks e fala: ah, agora o bicho pega, a gente vai fazer uma rebelião massiva. É ditadura proletária agora, já era. Cidade vai abaixo. Levantou o pichuleco, a pichuleca lá. É isso aí. Aí o Yawgmoth chega: não, pera aí, calma galera, vamos fazer o seguinte, vocês ficam de boa aí, que eu dou remédio de graça pra todo mundo pra acabar com essa doença. Aí o pessoal chega, ah, beleza, então por mim tudo bem, né? Boa. Ficaram de boa. Aí então, por causa disso, a galera da cidade chega, pô, esse Elgamoff até que é firmeza, vamos fazer dele um membro do conselho. Então, de cara exilado, ele foi pra membro do conselho dos pra, elders da cidade. Sim, né? Pra fazer regras sobre saúde pública. Ok. Bom, aí, ministro da educação, vai. Ministro da saúde, ele é o José Serra. Tá bom. Bom, enfim, passa alguns anos e Elgamoff, esse meio tempo, começou a mandar gente, pessoas doentes para as cavernas e os intocáveis que agora melhoraram voltam para a cidade. E ele muito espertamente começa a usar esses intocáveis para eliminar os inimigos que ele tem pela cidade. Então você já começa a perceber que Elgamoff não é flor que se cheire. É, ele conseguiu um pouquinho de poder e quer mais, né? Ele quer eliminar toda a competição que ele tem. Isso. Política, né, na cidade, que ele já está almejando algo mais. É. Bom, enfim. Enquanto isso, apesar dos intocáveis estarem joinha de saúde agora, o Glacian ainda tá lá todo zoado, começa a ter problemas mentais seríssimos, ele não responde pro Cero e ele entra em coma. Enquanto isso, né, o Elgamoff começa a passear por aí com a Rebeck e ela começa a sentir afeto pelo Elgamoff, sabe? Começa a se apaixonar. Porque claro, o cara é um político famoso, ele leva ela pra passear, né? Acho que alguma parte do livro fala que ele é bonitão, né? Enquanto isso, o marido dela tá meio que em coma, então fica complicado, né? Aí fica tenso, né? Até porque o Elgamoff tem acesso àqueles remédios, né? Como ministro da saúde, ele pode ter acesso àqueles remédios bons, né? Que deixam ele super, digamos, pra cima, né? Pode fazer bem a Rebeca no momento de necessidade. Então ela começa a ficar dividida entre a paixão dela pelo Glacian, que tá em coma, e o Elgamoff. Uhum. Bom, enfim, mais cedo ou mais tarde, Geeks descobre que o Elgamoff, na verdade, anda diluindo o cero que ele tá dando pros intocáveis. Então o Geeks começa a querer fazer mutreta de novo. Então ele começa a mandar intocáveis, que tanto saudáveis quanto doentes, pra cima, pra começar a criar confusão, né? Ok. Então o Elgamoff se aproveita disso pra conseguir mais recursos e pra começar a controlar a guarda da cidade. E ele consegue. Ele consegue. Tá, então beleza. Então tá lá o Elgamoff tramando. Aí um belo dia, uma certa pessoa chamada Dyfed, que é um planinauta, uma planeswalker, visita Glacian, porque ela queria conhecer o cara, porque ele é de renome, ele era considerado um gênio. Sim. Aí ela vê lá o cara todo zoado, em coma, e eis que surge Elgamoff, e ele com aquela língua de serpente, assim, bem... A lábia dele. Chega e convence a Diffid a ajudar ele. Aí então a Diffid chega lá e fala: não, eu sou o Planeswalker, consigo atravessar os planos. Aí então, tipo, ela sai e depois volta como uma flor que não existe na dominária inteira, né? Aí chega a levar a Elgamoff pra um plano totalmente diferente. Aí então chega a Elgamoff e fala pra Diffid: ó, se for o seguinte, você encontra um plano vago pra mim pra eu poder fazer meu paraíso. Aí a Diffid chega e fala: ah, fechou, por que não, né? O que pode dar de errado? Tá bom, completo estranho, eu vou fazer isso pra você. É. Bom, só lembrando que nessa época os planinautas eram praticamente deuses, né? Eram semideuses. Eles eram imortais, não precisavam comer, não precisavam respirar, eles podiam tomar a forma que quisessem. Isso, porque isso foi antes do Mending, que foi o evento que aconteceu durante o Espiral Temporal, em que todos os planinautas no multiverso inteiro perderam ficaram apenas com uma fração do seu poder inicial, então até porque a Wizards já falou que pôde lançar a carta deles, né? Porque eles não são tão apelativos. É. Isso. Então é por isso que Nicol Bolas reúne a Lara, por isso que a Liliana faz pacto com cinco diabos, cinco no quatro. Todo mundo tentando restabelecer um pouquinho do poder que tinha, mas nessa época, então, a Dyfed, que chegou a visitar o plano e que tá sendo aí envolvida na conversa do Elgamoff, era praticamente uma deusa, né? Ela, mesmo isso. Assim, ela se impressionava com Glacian, né? Gostava dele, ela se deixou cair na lábia do Elgamoff, porque era uma a gente não sabe, né, se era humano, mas era uma pessoa, tinha uma personalidade, e essa personalidade podia ser influenciada, né? Uhum. Ela tinha emoções também. Isso. Bom, enquanto isso, Geek se resolve que vai fazer uma rebelião de novo. Na cidade. Na cidade. Mas, não, e Yagmoff, que não é nada bobo, já tá preparado. Então, ele pegou os designs do Gleison e fez um artefato gigantesco chamado The Nullstone, que é basicamente uma lua. Ah. Pra controlar toda a tecnologia movida por Storm na cidade. Ah, legal. Então com o Gleason desacordado, ele fez um... Ele pegou os planos do Gleason, uhum, e construiu esse equipamento pra controlar todas as Power Stones da cidade. Isso. Aí ele esmagou a rebelião. É. Aí chegou no Geeks e falou: velho, essa piada já tá ficando sem graça. Que tal você virar meu cachorrinho e ficar de boa? E ele aceita. E ele aceita, né? Porque o bagulho já tá louco a essa altura, né? Ele aceita até, até a próxima rebelião. Bom, então, passa mais um tempinho agora. E a cidade inteira tá reconstruída, né? E, pô, agora Yagmoff virou o salvador da cidade. Ah, não, ele conseguiu acabar com a rebelião e tal. Aí aparece um certo grupo de diferentes espécies. Aparecem anões, elfos, gatinhos, yashinos, minotauros. Caramba! Que se aliaram com humanos bárbaros de cidades-estados por aí. É. Eles chegam e falam: velho, vocês não sabem na coisa que vocês estão se metendo. Esse Yagmoff é um desgraçado do caramba. Ah, ele já tinha fama fora da cidade. Já tinha fama, uma fama nada agradável. Ele chega e fala: pô, cara, tipo, cada um tem uma história. Não, ele envenenou todo mundo da minha nação pra estudar os resultados. Não, eles dissecaram minha mãe, só pra estudar. Aí eles chegaram pro conselho da cidade e falou assim: é o seguinte, ou vocês entregam Yagmoff pra gente, ou o bicho pega. Ah, eles querem vingança. É, então vão lá, o conselho vota, aí vota entre deixar o Yagmoff dentro da cidade e dar o Yagmoff pra eles, mas aí a votação fica dividida meio a meio. É. Só tem um voto do Cabresto que falta. E é de quem? Rebeca. Não, a Rebeca já votou. É do próprio Yagmoff, porque ele tá membro do conselho. Ah. E obviamente ele vota pra não ser torcidado por aquela galera. Pô, isso aí é como colocar o senador corrupto na própria CPI, caramba. Não pode. É tipo isso, né? Depois disso, o Yagmoff, muito pouco discretamente, resolve fazer um golpe de estado. Ele manda prender todos os Elders, e agora ele definitivamente vira o Bambambam. Ah, tá, beleza, é a ditadura dele. Enquanto isso, Gleason, de algum jeito, volta a consciência e convence a Rebecca a invocar a Diffid pra fazer ela levar todos os Elders pra um lugar seguro. Legal, porque se tem alguém que pode salvar a pátria, é um Planinauta, né? Uhum. Tá, ela vai lá, leva todos os Elders e um grupo de servos goblins, mais ou menos 200, para um plano que se chama Mercadia. Mercadia, olha só! O plano de Mercadia foi criado por trans. Ah. Pelo Velos trans. Então é um plano criado. Não. É assim. Ele foi povoado pelos trans, né? Foi povoado, é isso que eu quis dizer. Tá. Porque tem uma diferença importante aí, Grilo, que planos artificiais criados, eles não se sustentam durante muito tempo, né? Não. Tem alguma coisa com a canalização da mana que não deixa eles existirem infinitamente. Então uma hora eles vão colapsar, né? Só devagar um pouquinho aqui, que eu acho que é interessante essa parte de que ela levou 200 servos goblins também, que acho que isso explica uma característica de Mercadia, que a gente só vai ver, vai levar muito tempo pra gente ver, mas é uma coisa que vocês vão tomar nota, que em Mercadia os goblins são meio que os bambambãs, cara, os goblins mandam em tudo em Mercadia. É, como o próprio nome do plano diz, Mercadia é um plano cheio, é um bazar gigantesco, né? Uhum. Um plano cheio de comércio, de portos, e os goblins dominam esse tipo de transação comercial são, lá, né? São os manda-chuva, sabe? São tipo seres intocáveis. Você batendo um goblin, você tá basicamente declarando sua sentença de morte, né? Graças a Deus isso é só em Mercadia, viu? A gente pode espancar os goblins em todos os outros planos do multiverso. A gente pode ser racista em todo quanto é lugar mesmo, então. Na verdade, é a coisa suja pros goblins no final do livro de Mercadia. Mas isso é uma história pra outro dia. Sim. Enfim, voltando pra história. A Daifed levou todo esse povo pra Mercadia. Uhum. E enquanto isso, Yagmoff leva o Gleason pras cavernas lá. que agora são laboratórios totalmente esterilizados que o Yagamoff usa para fazer experimentos diabólicos em todos os doentes, né? Ok. É, enquanto isso, nisso aparece Geeks, que agora que ele é basicamente o braço direito do Yagamoff, é o comandante das cavernas. Ok, as cavernas é meio que o refúgio do Yagamoff, né? Depois que a Daifed ajudou a limpar a cidade. Bom, enfim, algum tempo depois, chega lá e a Daifed fala: "Ô Yagamoff, eu achei um lugar batuta pra você." Aí ela chega lá e pega uma Power Stone, coloca um pedestal lá nas cavernas e quebra em dois. E abre um portal lá. Então eles vão lá porque, pro... Porque ela é mágica. É porque é mágica. Porque capacitor de fluxo, sabe? É, tipo, suspension disbelief, sabe? Se a gente tem que acreditar que mágica funciona assim. Pô, nós estamos em 2015, viu? Ainda podemos ter um capacitor de fluxo esse ano, hein? De volta pro futuro tá chegando. Ela apresenta o plano, um plano que de algum jeito consegue unir o artificial com a vida, né? Mas nesse ponto ela tá brigada com o Yagamoff? Não, ainda não. Tá. E o Yagamoff revela: "Eu gostei desse plano, né? Já que ele tá lutando, entre aspas, contra Thysis, que é degradação contínua, ele chama, ele usa o nome de Phyresis, que significa progresso contínuo. Então ele chama o plano de Phyrexia." Olha a origem do nome. Então, progresso contínuo, por causa da doença. Não, a doença se chama degradação contínua. Então, aí ele pegou e inverteu, né, essa ideia. Sim, que é mais ou menos essa ideia da Phyrexia, né? Você vira um monstro porque você tá meio que melhorando, sabe? Sim. Então, quando a Daifed abriu o portal e ele viu o plano, esse plano já tinha essa característica de juntar o artificial com o natural. Isso. Ok. Enfim, a Daifed leva o Yagamoff pro centro de Phyrexia e lá eles encontram o cadáver de um dragão. De um planinauta dragão. Planinauta dragão. A Daifed chega e fala: "Ó, tá vendo esse cadáver aí? Foi ele que criou esse plano, tá ligado? Mas já que ele morreu, sabe como é, né? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado." Então a gente já sabe mais uma coisa sobre esse plano. Ele foi criado, é um plano artificial. Isso, mas que algum jeito conseguiu ficar instável. Então, Yagamoff chega e fala: a Daifed chega e fala: "Bom, já que o senhor soberano desse plano está morto, então acho que temos que tentar fazer você ser o deus deste plano, né? Só vou avisando que talvez você não sobreviva." Yagamoff chega e fala: "Dane-se, eu quero virar o deus desse plano." Dito e feito, eles fazem lá um ritualzinho e tal, e Yagamoff vira o deus do plano. Eu vou frisar que ele vira o deus de Phyrexia, mas ele não vira um planinauta. Tem muita gente que por alguma razão se confunde achando que o Yagamoff era um planinauta. Ele não era, nunca foi, e Deus me livre se ele fosse. Ele só foi parar lá porque a Daifed levou ele. Isso. Aliás, eu acho meio apelão esse poder do planinauta antigo, de poder pegar quem ele quiser, criar um portal e levar quem ele quiser pra outro plano, né? Porque o que faz de um planinauta único é que ele tem essa capacidade. Poder levar quem ele quiser já acaba esculhambando. Eu acho que vai ter um pouquinho de retcon depois, que a Daifed não tem problema, né? Mas o Urza, quando a gente for pra história dele, o Urza usa uma mágica pra deixar as pessoas que ele transporta bidimensionais pra transportar por planos, porque no geral as pessoas não conseguem sobreviver à viagem, sabe? Ah, isso faz sentido. Então talvez a Daifed esteja fazendo alguma coisa que a gente não saiba, mas tanto faz. Ah, ok. Então, Yagamoff vira o deus de Phyrexia, então ele pode se transportar pelas esferas e tal, mas ele não planeswalker nem nada, tá? Ok. Então ele começa... Você falou das esferas aí, é bom já explicar como é Phyrex, então? Ah, sim. Ah, não sei, acho que ainda tá muito cedo, acho que a gente pode explicar mais pra frente quando a gente tiver em invasão, que aí eles vão pra Phyrex, né? Aliás, não, nem precisa, acho que a gente já vai dar uma tocada nas esferas de Phyrex lá pelas histórias do Urza. Ah, sim. Por enquanto a gente não precisa, tanto que tipo, Phyrex ainda não é o plano completo, né? O Yagamoff ainda tem muito trabalho pela frente. Ah, bem lembrado, Mas enfim, ele começa a trazer os pacientes pra Phyrex, começa a implantar neles Power Stones vazias pra meio que drenar a doença deles. Na medida que ele faz isso, os pacientes vão ficando maiores, mais fortes, mais rápidos. Bom, enfim, depois pra conseguir de volta a confiança da Rebecca, ele fala que: eu descobri porque o Glacian ainda tá doente. Ele tem um pedacinho de Power Stone ainda preso no corpo dele da vez que ele foi esfaqueado. Então vai lá, o Yagamoff vai lá, tira, Mas enquanto a Rebecca não tá vendo, ele coloca as duas metades da Power Stone que a Diferi usou pra abrir o portal dentro do Glacian. Ah, a intenção é deixar o Glacian ainda mais doente. É. Por que ele faz isso, eu não sei. Deve ser alguma coisa, tipo, olha só o que eu tô fazendo com esse cara, como eu sou mal. Ele quer matar o Glacian pra ficar com a Rebecca. É, mas não precisa usar a chave do portal pra Phyrexia pra fazer isso. É verdade, mas precisa pra história continuar, né? Bom, plot enfim. Plot device. Tá, então passa isso. O que acontece com o Glacian depois que ele faz isso? Não, ele continua lá agonizando. O Glacian continua moribundo. Ok. Então agora começou a guerra pra pegar o Yagamoff, né? Então tá uma treta do caramba, né? É toda uma matança generalizada. É, o pessoal de Dominaria quer pegar o Yagamoff. Só que eles têm que passar pra Phyrexia pra isso. Oi? O Yagamoff não sai de Phyrexia. Não, ele volta pra Dominaria pra tomar conta da guerra. Ah, tá. Nisso que ele volta, aí tem as tretas. Tá uma matança desgraçada, é tiro pra todo lado, é bomba e tal. Aí então o Yagamoff chega no meio da cidade e fala: galera, faz o seguinte, a treta tá feia, vamos fazer o seguinte, quem quiser, vem comigo que eu conheço um lugar super legal que é seguro. Ah, sei. Que é pra vocês ficarem mais fortes, ficarem seguros, ficarem vitória garantida, sabe? Então, metade da população vai e segue ele pra Phyrexia. O resto se tranca dentro de casa. Okay. Aí depois chega uma hora que Dilfred chega, dá uma olhada em Phyrexia, chega e fala: véi, que porra é essa? O que você tá fazendo? Que matança toda aquela lá em Dominaria? Você tá muito doido? Dá uma bronca, né? Dá uma bronca e chega, mano. Não vou mais. Eu vou fechar o portal pra Phyrexia, não quero mais saber disso. Não, você não... Aí Yagamoff pega ela de surpresa e esfaqueia ela no cérebro, sim, no cérebro, com uma adaga de Power Stone. Pera aí, e o Yagamoff consegue pegar a Planinauta de surpresa e assassiná-la. Não assassina, ela continua viva. Que assim, ele faz uma... como você disse, nessa época, Planeswalkers são quase imortais, né? Então ele especificamente usa uma adaga feita de Power Stone pra esfaquear ela na cabeça. Porque, ela faz, ela meio que se mexe com o cérebro dela, então ela não consegue, ela continua viva, só que ela não consegue sair desse plano e não consegue se regenerar, sabe? Ele fez medicina, ele manja desse paranauê aí. O Yagamoff quer ela viva pra ele poder dissecar ela, descobrir de onde vem a centelha pra ele poder pegar e implantar nele e ele virar um Planeswalker. É, porque ele não entende, né? Porque que ela pode atravessar os planos, porque ela é um Planinauta e ele não. Então ele quer descobrir isso através dos experimentos. A princípio ele achou que era alguma glândula e tipo, se é algum órgão, coisa assim, dá pra pegar e colocar em mim, por que não? Então você quer saber como algo funciona, quebra esse negócio, vê em mil partes e estuda as partes, né? Passa mais um tempinho, né? E agora a gente tá no âmago da treta, né? E o Yagamoff começa a jogar bomba, né? Que eu não sei se foi ele ou o Glacian que inventou essas bombas, né? Mas então a treta maligna e começa a... começam a aparecer os guerreiros phyrexianos com aquelas características bem horríveis, né? Eles já estão começando a aparecer com garra, com aqueles dentes todos pontiagudos, né? Ah, sim, porque os experimentos dele transformaram as pessoas que ele levou pra lá em guerreiros phyrexianos, que são aqueles monstros metade mecânicos, metade naturais, canalizados com mana preta e meio que artefatos também, né? Então, um desses guerreiros phyrexianos é Zod, que, se você lembra, é o assistente lá do Yagamoff lá no começo da história. Aí o Yagamoff olha pra aquela aberração com garras e dentes pontiagudos, ele fala: cara, você está lindo. Você é uma criação perfeita. Você é forte, você é invencível, sabe? É essa a ideia. Sabe? Por isso que as criaturas de Phyrexia são tão horrendo. Porque nos olhos de Yagamoff isso é bonito. Isso que é a fase final da evolução. Bom, enfim, Glacian finalmente morre. A Rebecca descobre tá lá com o marido nos braços e descobre as duas metades da Power Stone que o Yagamoff colocou dentro do marido, né? Ah, então ela descobre que foi traída pelo Yagamoff, que ele falou que ia curar e fez aquilo de propósito. Aí a Gamoth pega ela e leva pra Phyrexia. E usa os poderes de Deus que ele tem lá pra tomar o controle da essência dela, né? Mas quando ela faz isso, ele descobre que a Rebecca odeia ele muito. Né? Tipo, no começo, tipo, tem uma parte na história que ela fala que ama ele, mas depois de tudo isso, ela odeia ele muito mesmo, sabe? É, estamos broxada. É. Aí, tipo, ele chega e fala, não quero mais. E ele larga a Rebecca lá. Então a Rebecca chega, pega o corpo do Glacian dos Phyrexianos. Mata os Vet Priests que estavam mexendo no corpo do Glacian e no da Dilfid, e aproveita e tira a adaga da cabeça da Dilfid pra ela morrer em paz finalmente. Aí, coitada. Enquanto isso, Yagamoth começa a jogar Stone Charges nos exércitos inimigos. Stone Charges são basicamente bombas atômicas. Nossa, sério? Sério. O poder de bombas atômicas? O poder de bombas atômicas é uma carnificina total. Eu imagino. Ele aniquila os inimigos. Aniquila completamente. E esses Storm Charges, que nem bomba atômica, deixam Death Clouds, né? Que são umas nuvens mortíferas brancas que, cara, você põe o braço, já era. Seu braço derrete, sabe? Enfim. Aí tem umas tretas aí que dentro da Nosphere os artífices tentam convencer os guardas que eles têm que subir mais. Na verdade, o que os artífices estão tentando fazer é morrer de asfixiação pra Nosphere cair, né? Nossa, cara. Porque, se eu me lembro bem, os artífices não querem tomar parte dessa guerra, né? Mas eles são meio que obrigados por causa das asfixianas. Então eles chegam, vamos subir o máximo possível e morrer. Então, só pra esclarecer, então, nesse ponto, Yagamoth tá atravessando o portal, chegando em Dominaria, dropando umas bombas atômicas contra os Tran. E o plano dele é ficar de boa, depois voltar pra Phyrexia e continuar os experimentos dele. Isso, que no geral o pessoal tá evacuando pra Phyrexia, né? Então, o resultado de detonar a Nosphere é que agora é com certeza que as nuvens das bombas atômicas vão acertar Halcyon e destruir tudo. Enquanto isso, a Rebecca tenta salvar algumas pessoas, mas falha miseravelmente. Ela tá sozinha agora, né? O marido morreu e a Planinauta também morreu. E agora a nuvem mortífera tá chegando. Aí chega a Gamoth. Galera, vocês vão morrer se ficar aqui. Faz o seguinte, vamos atravessar esse portal aqui que vocês vão ficar seguros do outro lado. É uma bilada, Sino. Então o resto da galera que tinha ficado na cidade vai lá, atravessa e vê que o barato tá louco. Vê todas aquelas monstruosidades e tal. E quem tenta fugir, eles matam e usam os corpos pra fazer novos Phyrexianos, né? Nossa, tipo, se ficar o bicho come. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não. Eu acho que é bem apropriado pra situação. Então depois disso só sobra a Rebecca na cidade. E ela ainda tá com as duas metades da Power Stone que a Gamoth tinha colocado no Glacian. Aí ela vai aproximando duas pedras e ela ouve a voz do marido. Ele fala, a minha essência tá dentro dessas pedras. Essa essência não sabe pronunciar as palavras direito, então. Ele ficou uns quase 10 anos moribundo. É o seguinte, eu sei como essas pedras funcionam. A Planeswalker que ajudou o Yagamoth a encontrar aquele plano, ele abriu um portal colocando essas pedras no pedestral e quebrando ela no meio. Ele sabe disso. Okay. E se você juntar as duas, vai fechar você vai isolar Phyrexia de Dominaria pra sempre. Pelo amor de Deus, fecha essa porcaria, vai. Então a Rebecca vai lá, desce, chega no pedestal. Aí do outro lado do portal tá lá o Yagamoth falando, não faça isso, une-se a mim, juntos poderemos dominar todo o multiverso. Nem fodendo. Aí ela chega, eu nunca vou me juntar a você. Nem por um set de Fatland Foil. Nem por um set de Fatland Foil. ela fala alguma coisa nas linhas de, sério, Yagamoth, vai se fuder. E ela vai lá e junta as duas metades da pedra e o portal vai fechando enquanto o Yagamoth faz aquele não dramático pra... Em câmera lenta. Não! E o portal fecha. Então, Phyrex está isolada de Ordinária e já que não tem mais aqui, já não tem mais jeito, né? Rebecca vai lá, começa a subir as escadas pra fora das cavernas pra se enfrentar a nuvem de morte cobrindo a cidade inteira. Oh, coitada. E é assim que a história acaba. Coitado. Ele chega nesse livro, Grilo, a dar o nome dessas cavernas? Nós sabemos o nome que elas têm depois, mas no livro já tem algum, esse nome? Não, é o Urzil Mishra que dão o nome das cavernas. Ah, vai, quem não sabe já deve estar se mordendo de curiosidade. Cavernas G? Ou era uma G? É. Ah, você não me deixou dar dica. É falar que gera uma preta ou uma branca, você tomou um de dano. Ah. Bom, o pessoal deve saber, porque tá no tipo 2 agora, né? Sim, sim. Bom, e enfim, Firex ficou isolada de Dominar e ficará, a menos que alguém quer das da pedra de novo. Então, e olha só, Firexia tá isolada de Dominar, lá dentro tem o Young Moff com tudo que ele precisa, ele é o senhor do plano, né? Ele é o pai das máquinas, o inafável, aquele que não deve ser nomeado. Ele tem tudo que ele precisa, ele tá estudando, ele tem, teve essa vitória, ele tem as armas lá, ele tem as cobaias, então imagina tudo que ele pode fazer, né? E os Tran acabaram, então, com a morte da Rebeca, os Tran estão... Não, os Tran já eram, os que sobreviveram viraram Firexianos, então... isso aí. Tudo que resta dos Trans são ruínas no final desse livro. São ruínas. Que serão desenterradas depois pelos irmãos. Isso. Mas isso é uma história para mês que vem. Outro podcast. Outro podcast no futuro. Muito bem, Grilo. Valeu. Bom, mais alguma pergunta, alguma consideração final sobre a historinha? Olha, eu gostei. Nada demais, não. Teve um Planinauta, né? Apesar de ela não ser o centro das atenções. E antigamente era assim mesmo, né? Você tinha muita ação com os humanos e com as outras raças e com personagens que eram lendários, mas não de fato Planinautas. Os Planinautas eram tão fortes que entravam de vez em quando pra desequilibrar uma batalha, né? Manipulavam todo mundo de longe, né? O Urza manipulou muita coisa de longe, assim como o Nicobolas faz hoje. E é natural, né? Então a gente já sabe de onde veio o Firex, assim, não a origem de verdade daquele Planinauta dragão que tá lá no centro de Firexia enterrado, mas de como ela veio a ser como a gente conhece nas primeiras edições. Isso. Com todas aquelas criaturas pontudas, com mana preta e metade máquina, né? Muitos artefatos vindos de Firex. Isso. Então a origem foi essa, do Yang Mishra ter ido pra lá e ter experimentado dessa, com essa magia. Legal. Então, é isso aí. E mês que vem falaremos como aqui Firexia voltou a estar conectada com Dominária. Legal. Mas por enquanto chega, né? Chega, Teobaldo, vamos para fazer limpeza. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Grilo, obrigado. Ah, imagina. Cara, foi legal. Legal mesmo. Foi legal, foi bem legal. Esqueci de falar no começo o nosso Twitter e o nosso e-mail. Apesar de estar tudo anotado. Então aproveita e fala duas vezes agora. Nosso e-mail é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. E o Twitter é? @hackdoscast. Repita. @hackdoscast. Muito bem. Então, dúvidas, sugestões, xingamentos, quer o seu dinheiro de volta. Considerações finais, propostas de emprego. Propostas de emprego, dinheiro, lendas foil que o MP não tenha. Pode mandar pro Twitter ou pro e-mail. Isso. E, pô, foi legal. Se você quiser alguma história específica, manda aí também como sugestão, mas a gente vai tentar seguir a ordem do Magic. Né? Só mais uma coisa. Esse livro foi. Não veio em nenhum fatpack. Esse aí foi. Teve tiragem de livro mesmo. E se você quiser, tipo, toda a história do Urza e tal, a Wizards lançou uma coletânea de dois livros chamado Círculo de Artefatos. Que são dois livros gigantes, mas na verdade os dois livros juntos contam a história de 5 livros. Uau. Que aí o primeiro volume é esse livro que a gente lê agora, The Tran, e The Brothers War, que a gente vai falar no mês que vem. E o segundo volume são os 3 livros da saga de Urza. Então esses dois volumes são bem mais fáceis de achar do que os livros de Fatpacks, né? Então, se você quiser cópias físicas, eu recomendo que você corra atrás desses livros, que são muito mais fáceis de achar. Ah, legal. Ótima dica, Grilo. E é isso aí. Tô satisfeito. Também estou satisfeito. Então, podemos dar tchauzinho pros ouvintes. Tchauzinho pros ouvintes. Tchauzinho pros ouvintes. Beijinhos.